Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta sexta-feira, na Antena Web, há entrevista com Marisa Mota. Uma referência no panorama atual da música portuguesa, Marisa Mota chama cada vez mais a atenção pela sua voz característica e pela sua igualmente característica interpretação. Antena Web foi falar com esta jovem de quase 21 anos do Montijo, que em 2010 concretizou o sonho de levar a sua música ao mundo. Conheça o passado, o presente e o futuro da vida artística de Marisa Mota. A próxima entrevistada do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, 15 de abril, a partir das 5 da tarde. Antena Web. Sintoniza-te. Bom dia. Este é o Antena News. Acabou a guerra na Costa do Marfim. Ontem, as forças de Ouattara detiveram Gbagbo, o presidente cessante que recusou deixar o poder. A detenção aconteceu em Abidjan, a capital costa-marfinense. Ouattara já afirmou que não atentará contra a integridade física nem de Gbagbo, nem da sua família, membros que com ele foram detidos, a mulher e um filho. Ouattara apelou ainda à deposição das armas das suas forças. Diz que a guerra já não faz sentido e, neste momento, o uso da força bélica parou praticamente em toda a Costa do Marfim. Nível 7 para o desastre nuclear em Fukushima. A atualização foi feita esta madrugada, depois de mais um abalo sísmico que ultrapassou a magnitude 6 na escala de Richter. Mais uma vez, as centrais de Fukushima Daiichi, Daini e Onagawa foram evacuadas, mas não se registrou o aumento de radioatividade em qualquer uma das três centrais. O presidente podia ter evitado esta crise política. É a opinião de Mário Soares, em declarações ontem, em conversa com a Judite Sousa, na TVI. Mário Soares teceu ainda alguns comentários sobre a atuação de Aníbal Cavaco Silva, presidente da República Portuguesa. Apelou ainda ao papel mais interventivo do presidente, que o mesmo defendeu após a sua reeleição. Atentado no metro de Minsk, na capital da Bielorrússia, fez 11 mortos e causou vários feridos. O atentado deu-se ontem em hora de ponta na capital bielorrussa. As autoridades daquele país, mais precisamente o Comitê de Defesa, o KGB, já encontraram e detiveram o principal suspeito que perpetrou este ato. Na Líbia continuam os confrontos, depois dos revoltosos terem rejeitado a proposta de paz apresentada pela União Africana. A rejeição deu-se porque, segundo os rebeldes, esta proposta não contemplava a não continuação de Muammar Gaddafi e sua família no poder. O filho mais velho de Gaddafi, principal candidato à nova liderança do país, diz defender um país mais democrático, mas rejeita não poder participar dessa democracia, disse em declarações ao canal televisivo Euronews. Procuradoria-Geral vai avançar com abertura de inquérito sobre o papel das agências de rating na influência e no comportamento das mesmas em Portugal e sobre até que ponto terão sido elas imparciais e / ou decisivas para o pedido de ajuda externa de Portugal, quer ao FRE, o Fundo de Resgate Europeu, e FMI, Fundo Monetário Internacional. As cantinas escolares estão abertas para receber crianças com necessidades alimentares. Mas estas mesmas escolas e as respectivas autarquias alertam para a falta de comparência em grande número dos inscritos. Por exemplo, em Loulé, uma das cidades com maior taxa de desemprego, no Natal chegaram a haver dias em que não se serviu nenhuma refeição, quando estavam inscritos mais de 100 pessoas. Por este mesmo motivo, na Páscoa, as escolas desta cidade não abriram. O Andrea News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Entretanto, a informação desportiva terá lugar na edição de hoje, às 8 da noite, do Desporto Antena.